Esta canção data mais ou menos da mesma altura. Foi feita pelas mesmas pessoas. Chama-se Fado. As coisas do mundo, não sei descrever.